Vem de novo o Grêmio, agora experimentou, atirou, vai entrando e é gol! Gol do Grêmio, Caio! De perna direita, uma bola que chegou assim despretensiosamente na meia-lua da grande área, ele experimentou, atirou, golpe de vista do Leonete, a bola bateu na base do poste direito e tomou o rumo da rede. Grêmio 1, Caio, 38 minutos e meio, primeiro tempo, Caio, Grêmio 1-0, Zé Alberto Andrade. Jogada coletiva, isso é que pode ser definido o gol de Caio. Carlos Miguel pela esquerda numa cruzada, uma deixada sensacional do Denner, um corta-luz, a bola passando para o Gilson e o Gilson deixando para o Caio, que mandou ver, a bola bateu no poste direito do Leonete e cruzou toda a goleira, indo entrar no canto esquerdo do goleiro do Pelotas, e o Caio não podia ser diferente. Foi pra galera, pode ser o gol do título! É, o Grêmio começou a jogar coletivamente. Um minuto e meio antes, a 37, o Fabinho deu um recuo pra Jamir, que deu muito forte da meia esquerda, raspando o travessão. E agora, como disse o Zé, Carlos Miguel cruza, o talento do Denner, mesmo sem tocar na bola, fazendo corta-luz para Gilson, que deixou passar pra Caio. E Caio, com dor de barriga e tudo, é goleador. 1-0, o Grêmio precisa do empate para ser campeão e já está ganhando por 1-0, o Grabowska. 16º gol do Grêmio no octogonal, o 4º de Caio no campeonato. O Grêmio está garantindo o título gaúcho, seu 29º na história.